nova Rádio Clube de Americana. Nova potência, 1000 kHz. Nova frequência, 580 kHz. Novos estúdios, nova programação. Mais amor, mais carinho. Muito mais brasileira. Uma rádio mais humana. Está chegando a nova Rádio Clube de Americana, um novo amor na cidade.